Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Musicália. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2010. E hoje, como vem sendo habitual todas as terças-feiras, vamos trazer aqui músicas cantadas em outras línguas. Desde há 3 semanas para cá, com esta incluída, temos vindo a abordar a música francesa. Começamos... aliás, há 4 semanas, quero dizer. Começamos primeiro com música... antiga, portanto, do final do século XIX e início do século XX. Vamos depois aos anos 30 para conhecer melhor Edith Piaf e algumas das suas canções. Na passada semana estivemos nos anos 50 e anos 60 para conhecer na altura, ou na passada semana, as novas modas da altura. E vamos agora sentar-nos naquela que é considerada por muitos como a década de ouro da música, a década de 1980. É a primeira vez que nos cingimos apenas a uma década, isto quando falamos, claro está, de vários artistas, porque já na passada, há 2 semanas, falamos apenas da década de 30, mas sempre ligados a Edith Piaf. E na primeira edição, falamos das duas décadas, de 1890 e de 1900. Ora bem, vamos ficar com Alain Souchon, assim que está correto, e o tema La Balade de Jean. E depois vamos ouvir Catherine Lara com Nuit Magique. E vamos finalizar com uma música que tem sido habitual passar aqui na Rádio Antena Web. Chama-se Quelque chose da Monca, é na voz de Elsa Languini. Ouvimos então estes 3 temas nesta emissão do programa Musicália, que, como já sabe, vai para o ar aqui na Antena Web sempre, de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Vamos à música? Até já! Le serrait si fort en disant Jim. clavier et dans l'air du soir. La chrysalide s'envole dans les fougères et les nénuphars. Thank you. notícia na web. Um caso sério na radiofonia. Agora, para explorar duas vertentes da canção francesa dos anos 80. Como já pude perceber, era uma canção bem mais ritmada, bem diferente daquela que ouvimos na passada semana, quando falamos mesmo da década de 60. Eram outros sons, outros ritmos, outras letras, outras vozes. Na década de 1980, muita coisa mudou em França, inclusive os estilos musicais tradicionais. Um dos temas mais badalados e um dos géneros mais apreciados em França é o tema que vamos ouvir a seguir, de Yana Katsoulou. O tema chama-se Les Autres Sont Jaloux. Os outros são ciumentos ou estão ciumentos. É uma música reverente, uma música cheia de energia, uma música com muita vivacidade, típico naquela altura altura, na famosíssima e adoradíssima década de 1980, em que não só em França, mas também noutros países como Espanha, Inglaterra, nos Estados Unidos da América, Canadá, entre outros, a música era mais batalhada, mais ritmada, com mais energia. Daí surgiu, aliás, a música disco e outras tantas variantes como French Disco ou Italo Disco, tantas outras variantes do disco que foram surgindo e que se extinguiram na década em que nasceram, ou seja, nesta década de 1980. Depois de ouvirmos Yana Katsulu, vamos ouvir uma voz bem conhecida de todos nós, a voz de Celine Dion, que começou a despontar para a música nos inícios da década de 1980, mais precisamente no ano de 1981, do qual extraímos este La Voix du Bon Dieu, uma música que também já passou aqui na Rádio Antena Web e com certeza não lhe será totalmente estranha. O motivo porque a escolhemos é simples, porque como faz parte dos inícios da década de 80, apanha ainda o final daquela geração de franceses que entre as décadas de 60 e 70 traziam até aos ouvintes, até ao público, um estilo de música bem diferente. Um estilo de música que acabou precisamente nessa década, ou praticamente nessa década de 70, ou inícios da década de 80. Celine Dion, uma jovem cantora dos seus 13 anos, é ainda apanhada por essa geração que lhe ensinou esse estilo musical. E La Voix du Bon Dieu é um grande exemplo desse ritmo que se tocava e que se cantava nas duas décadas anteriores. Portanto, são dois géneros musicais que, mesmo assim, em França, este segundo, como vamos ouvir, da Celine Dion, foi um género musical que prevaleceu e ainda hoje prevalece. É a chamada balada, e ela não desapareceu. Só que teve uma concorrente muito forte, que era este disco de Yana Katsulu, que passamos a ouvir agora mesmo. Yeah. Yeah. Está na hora de encerrarmos esta emissão do Musical e edição número 19 para a noite de 25 de maio de 2010. Vamos encerrar em grande com uma música que é conhecida de todos nós. Ela nasceu em França, mas passou fronteiras, quer temporais, quer espaciais. É um sucesso da década de 1980, mas ainda hoje Voyage Voyage dos Desireless é conhecida e bem conhecida. É uma música ainda hoje muito tocada e que inclusive já teve novas versões. É uma música que, mesmo com essas novas versões, não perde o seu encanto nem a sua magia. Já sabe quem estou a falar, até porque já lhe disse. Voyage, voyage, na voz dos Desireless, que assim encerram mais uma edição do programa Musicália. Na próxima semana, terça-feira, dia 1 de junho, nós vamos trazer aqui à antena música francesa da atualidade, da primeira década do século XXI, e quem sabe ainda alguns temas já deste ano de 2010. Amanhã estarei de volta para lhe falar de um artista português, Beto, que, como já sabe, faleceu no passado domingo, vítima de um acidente vascular cerebral. Mas isso já são outras edições de Musicália, mas quanto à nossa, vamos terminar este ciclo de música francesa na próxima semana. Não pode perder, fique para ouvir a música francesa da atualidade, que engloba, como disse, a primeira década do século XXI e também já algumas músicas, possivelmente, vamos tentar, já algumas músicas deste ano de 2010. Uma delas poderá muito bem ser a de Jessy Matador, porque não, aquela que estará a concorrer para esta altura no Festival da Eurovisão. Da minha parte é tudo, tenho a continuação de uma ótima semana, e então, para encerrarmos, Desireless com Voyage, Voyage. Até daqui a 8 dias. voyage, voyage.